Módulo 648, centro Recife, Açores, identificação sub, mantém o nível de voo 350. Pessoas a bordo. Altímetro no 019, livre taxa para ingresso. É 312, ali mantenha no 0. Autorizado a linha de bateria no 0, né? 312. No solo 119, livre direita, solo 121, decimal 1. Direita 211. Minha 312, livre decolar da 10, vento no 40 graus com 8 nós. Realizado o decolar de 10, acendei a 6312. Michael Mike Echo Delta, a linha mantém no 7. Estabilizado, azul 4489. Azul 4489, complete a aproximação, chame torre 1895. 1895. Torre Salvador, azul 4489, bom dia. Bom dia, 4489, reparte externo. 6312, decolado aos 21 no controle, 119, decimal 8, bom voo. 198, 6312, boa. Posição, Mike, é com o Delta. 3-1-2, decolando o perfil da saída Puca. 3-1-2, subir, mantém nível 350 na saída Puca, vigilância. Subindo para o nível 350 no perfil da saída Puca, Chanel 6312. Gol no 095, chame agora o Centro Brasil, 124 decimal 25, a secundária 126 decimal 55. Graus com 89, altímetro no 019. Passou externo da chave travada, 4489. Na 3663, posto nível 950, chame Recife, 1-2. Uma alternativa na 3395. É, poderia pedir a secundária, por favor? A secundária 133, decimal 195. Ok, a primária, por favor? Primária 125, decimal 1. 48, suba até nível de voo 330. Lançamento curva esquerda pro 005, pro 005. O seu limite é a radial 245 do VR de Salvador. Após, vou ir pra bordo. Bom bom dia, TAM 3363. Centro Recife, ação de identificação sub, mantendo nível de voo 340. Recife, voo 380, está disponível? 3663, aguarde um instante. Pois não, voo 36 ou 38. Gente da solicitação, está 3663, aguarde. Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, Delta, quatro, quatro, oito, nove, solo 24, livre à direita, solo 121, decimal 1. É 250, Centro Recife. Vamos manter MAC ponto 80. Então, na décima 8, com o voo. 98, obrigado. Controle Salvador, o Mike Eco Delta, da Colar, na Recife. Mike Eco Delta, onde me faz direto, Manati, reporte livrando a CTR. Passará livrando o CTR, Mike Eco Delta. Toque Serra, prossiga. Exato, chama para o táxi. É 30 em fome, número MAC. Voo 630, voo no 64, tem fone número MAC. Como 07, decolador 27, controle 19, 08, bom voo. Controle 19-8, é o azul. Segundo 07, tem um agente. Controle Salvador, bom dia, azul 5107, passando 1200 pés. Fono 07, me mantém nível 360, saída da Elf, lança. Da livre exceção, nível de voo 3620, saída da Elf, azul 5107. Xamé 63, 12, passo nível 160, Xamé Recife, 12545, alternativa 12685. 12545, alternativa 12685, Xamé 63, 12. Centro de João 1550. 1934, prossiga. Tacajô, volume 34. Salvador, bom dia, 3850, bom dia, 3859, a linha decola da 10, vento 150 graus com 7 nós. A linha decola, então 10 para 3859. Agora à esquerda, retração, proa 350, seu limite radial 245 de Salvador. É radial de Salvador 245, reassuma, foi na proa de Pavone. Factor 2-1, line up to maintain runway 10. Siga. Novamente no hotel, que é o aeronave. Guardando o positivo após a aeronave e o cruzamento da pista. Positivo após a urbanização, está livre cruzamento na Delta, solo 1-2, não desce com 1. Na Delta 1-2-1, da Delta 1. Tip 5414 a 58 milhas sudoeste, Salvador. Oi, Mari, para interceptar a chegada Mari, desce aí, mantenha nível 050, altímetro 10-19. Controle, bom dia, TAM 3859, passa mexer na sua escuta. TAM 3859, subir, mantém nível 360 na saída A, bom dia. 360 A, boa, 3859. TAM 3304, chama agora a frequência 12455, TAM 3304. 130 degrees at 8 knots. Boeing 55 to 1. Tango! Aguarde, o gol no 648, retorno à navegação, foi de Pavog, gol no 648. Até o nível 170, 170 no 648. Gol no 630, retorno à navegação, foi de Pavog, gol no 630. Quase 3.3, o Alfa do Lutango prossiga. Qual a possibilidade de voar direto a Lefa? TAM 3.2.5.9, inicialmente mantém a descida da saída. Mantendo 3.2.5.9.

Estacionar 4-5. Dono 5-2, decolado aos 3-7, controle 1-9, decimal 8, bom voo. 1-9, decimal 8, grato, nível 5-2. Oxanai 6250, chame o controle Salvador 1-9, decimal 8. Controle Salvador, Netuno 5-2. Controle 6250. Xanai 6250, sendo identificação na chegada Mari. Isso mantém nível 060, altímetro 1-0-9. 0-0-9. Vai, está. A Mari? Ele está mantendo a raiz de identificação oficial. Na sua escuta, prossiga. 9, passarei zona 30, chance de 5, 1, 2, 2, 3, 8, alternativa 1, 2, 6, 0. Sequência do setor é 1288-1260, acaba. Bom dia, sobe 360, a sua identificação. Autorizado a visitar a radial 210, mantenha as condições visuais em contato com a data. Autorizado 055, interceptará 210, condições visuais da 252. Micro 5, mantém 360, a sua identificação, tá? 35 no 5. O 934, chama 2545, a PERN 12685. O patrono 4 autorizado para o Edmundo. Cliente, gol no 470, prossiga. Seria possível ir lá que após o desvio coordenar o André Alfonso 02? Afirmativo, aguarde. Obrigado. Gol no 648, Salvador agora, 69.8, bom pouso. Oceano, identificação, autorizado, chega na Mari. Desce, mantenha nível 060, altímetro 1099. Oceané, 6250, desce e mantenha nível 050. 050, para 250. Zero, foi na prova do Romeu, Foxtrot 018, gol 1470. Romeu, Foxtrot 018, muito obrigado pela coordenação, gol 1470. Alfa do Lutango, na escuta. Alfa do Lutango em Arupi, Humilta, chame Brasília, 12425, até no 2655, Alfa do Lutango. Chame o controle Salvador 119.8. O TAM 3859 já cruzou com os tráfegos em altitude, foi na ponte Sagaz, TAM 3859. Bono 630, oceano identificação, autorizado de chegada MAC. Desce uma avenida 070, altímetro 1099. Bono 630, inicialmente uma tempestade de chegada, número 4 na próxima. Dia no 094, foi na proa de Paboque. Paboque, aguarde maré. O Papatango Oscar Tango Victor chama o controle Salvador, frequência 119.8. Oscar Tango Victor. Não, o senhor escuta. Confirme o serviço, então, vai? Vai ser todo um desvio aqui devido a formações, que a gente aceitará novamente a 2019. PT5 to 1, Y direct, elétrico. Y direct, Autorizado nível 075. 075, metro 5. Avisado no posto localizador aqui do 54-1-4, está passando. 354-1-4, completa aproximação, torre na noite na. Torre aí, Salvador 1895, amanhã 54-1-4. Salvador, cordial bom dia, 54-1-4, estabilizado e LS, calibrando 0 por capa disso. 54-1-4, que é a parte externa. Contra a externa, 54-1-4. Já o Neto 52 irá ingressar na terminal Ilhéus. Vai prosseguir para Ilhéus e se afastar quantas milhas, Salvador? Ele não vai para Ilhéus, mas vai manter uma área fora do controle de Ilhéus, retornar uma busca. Autorizado descer para o NID voo 1150. Autorizado ILS 5-0, reporte estabilizado. 72000, comente 19, reportar estável 6250. O 430 foi na porra do Romeu Foxtrot 018, TIP 5430. TIP 5494. Gente, livre pouso não no 0, vento no 40 graus, 89, altímetro no 09. Pouso televisão no 0, 54-1-4. Confirma de no 070. Tem aqui. É, prossiga. Autorizado ingresso para o 180 e retorna para a Bata, Fox Fox Serra. Desço para 3 mil pés, diâmetro 1099, está livre da restrição de altitude em espaço. CP 521, contact the center 128, small 8, is enable 126, small 0. 128, 126, 0, 5. Climb 221, climb to level 200, radar control is contact. classificação movida, controle de jacinto, transporte de enfermo, na proa de mare, desse mantém a nível 080. Triple 5221, fly direct, Vitória da Conquista. Confirme estimate type to land. Report for a red for descent. Averizou. Canal 6250, completo, aproximação, chame Torre, Manu 895. Vai ficar no tempo, obrigado. Guardião 07, prossiga. Liga comigo mesmo, comandante. Pode voar a bridge, então 3555. Desça para 2.10, autorizado ILS 5.10, posto estabilizado. Patango, Oeste para Tango, Vito, voe na proa de TAC, desse mantém a nível 050. Autorizado final ILS 5.0, reporte estabilizado. Tan 3896, desse se mantém nível 140. 3896 da presente de projetar. Então, o Vitor prossiga. Gente, eu acho que o Vitor Heller de voo modificado ao 253, desça para 2510, o Itarix para ingresso, corredor interlado. Tá 3896, desse mantém nível 130. Estabilizado na ILS 648. O 648 completo de estimação, torre na noite. 1395. Você pode me explicar novamente como é que você estava recebendo em 13395? Maintain position, holding short. Salvador, voo no 648, visual embaixo travado. Sentiu no 648, o American ultrapassou o ponto de espera, tem condições de prosseguir para pouso? Ah, afirmativo, prossegue ao 648. Gente, livre pouso na 110, vento no 40 graus com 89, altímetro no 099. No 099, voo no 648. Frequências 1-2655-2425. 07, frequência livre para auto-ordenação. 896, aguarde para destino. Está sendo restrito em Misa devido a uma aeronave à sua esquerda, transporte de inferno. Agora posição de 10 horas, 8 milhas, cruzando nível 1-1-0. Ativo, redução para 2-0-0. 220, então, desça e mantenha nível 1-1-0. Estabilizou o voo no 630. 630, complete a aproximação, torno no 895. 895, voto. E Salvador, bom dia, gol 1630. Gol 1630, reporte externo. Bateria externa. Bravo, Serra, frequência livre para auto-coordenação. Prossiga. Rota Mostra, Zulu está na regressa para Serra Novembro, Serra Novembro, solicita o TGL. Gente, TGL não no 7? Não, negativo, no Serra Novembro, Serra Novembro, no Pátio da Enrimar. Gente, o hotel Oscar Zulu, reporte para a Enrimar. Ok, reportará na final. Passou externo, passado travado, campo à vista, voo 630. Gente, continua a aproximação, guarde pista livre. Guardando, 630. Curva direita pela 050, desça para 2.5, reporte estabilizado. Partiu, direita 050 para o localizador, descendo a 2.1, reporte estabilizado. Aguarde. 50 e a sonificação está solicitando radar. 50, como a aeronave da América ultrapassou o ponto de espera, tem condições de seguir para pouso? Afirmo. Gente, livre pouso na 1-0, vento no 40 graus com 7 nós, altímetro no 0-9. Gente, livre pouso no 630, está visual com a América. Doc, só que Serra, prossiga. Palmeiras, Vemba, Charlie Juliette, na escuta. Tinha uma 019, livre taxa para ingresso. Palmeiras, Vemba, Charlie Juliette, na escuta. Amigo, as alternadas do setor é 1288 e 1395, ok? Continue descida. Abaixo do 150, a critério do comandante. Reporte para modificação do plano. Nessa frequência, caso não consiga contato com o centro Recife, o senhor pode anotar aí o DDD do centro? Recebi a portadora. É 81, Recife, né? 3462-4755. Coluna 621, desça para 4000, pra isso. 59, mantém condição de voo visual. Recife desconhece o tráfego e interfere no seu pouso, viu? Autorizada a mudança para a frequência 12345, coordenação, bom pouso, até a próxima na sua decolagem. Direita, só 1, 2, 1, decima 1, não. Direita, 2, 1, 1, 1, confiou? 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, obrigado. Pressão, azul 4158. Chama agora Brasília, frequências 12655, alterno 2425, 3663. Tá 3-1, após o início da corrida do América à frente, ali mantendo 0. Mantendo 0, a gente mantém o ponto de espera. Salvador, Capitão Gostão, Costa do Lula, na final da Serra Novembro, Serra Novembro. Deixa eu passar o hotel Oscar do Lula. Agora Serra Novembro, Matheus, na TFC. Acionar 01 no meio, 110, litoral, está afundando 2 a bordo. Gente, Bravo Serra Serra, mantém 500 pés de poste através de tudo. Está repassado para tudo, por Serra Serra. Modificação do Vito, desça para 1.500 pés. Vendo 4 mil, vou no 621. Vou no 621, vetoração para sequenciamento, vai manter a presente toda e como limite o localizador. Mantenha a pro, limite ao lote, vou no 621. Essa até quanto, 621? Vou no 621, mantenha 4 mil, país aguarde para ali. Mantenha 4 mil, 621. Controle, Bravo Serra Serra, através do seu tudo. Bravo Serra Serra, chame torre para efetuar o cruzamento do campo, 1-1-8-9-5. 3-2-9-5, Bravo Serra. Do localizador, só 3-2-9-6. Na 3-8-9-6, completa a aproximação, torre 1-1-8-9-5. 8-9-5, bom dia. Salvador, America 238, we're passing 3000 for 380. Voo 1621, desça para 2000 pés. American Airlines 238, climb to fly level 380, this is one departure. Voo 1621, para interceptar o localizador, curva à esquerda para o 160. No ONU, decolado ao 03, controle 19.8, bom voo. Controle 19.8.63, bom ONU. 3.8.9.6, 896, livre pouso no 0, vento no 60 graus com 7 nós, altímetro no 019. Tem livre pouso no 0, tá 3896. Controle Salvador, Oxanair 63 do nono. Oxanair 63 do nono, subi, mantém nível 360, saída da Elfilan. Sobe para o 360, Oxanair 63 do nono. Gente, estamos com o sequenciamento de pouso e decolagem da pistão no zero, mantém a parada de Itapuã, estimado 7 minutos. Prepare esfera sobre Simbra a 2.000 pés. Desligou a aeronave que o precede na aproximação do transporte. Espera sobre Simbra a 2.000 pés, não tem 10 horas. Pode cantar com o Vitor, desça agora para 1.000 pés. 1.000 pés vai ser. Pode estar chamando o Vitor, desça para 1.000 pés. Chame Torre 1895. 1.000 pés, 1895. Patrulho 6309, possibilidade de Goleta. 6309, autorizado Leda. Autorizado Leda, 6309. C45 no 094. Alterna no setor é 1288, alternativa. Até os casos. 06, solo 06, livre à direita, solo 121, decimal 1. Oscar, dando Vitor, desce para 1.000 pés, aguardando a autorização de pouso na 17. Autorização de pouso 1 no 7, 2, 2, 3, livre decolar, 0, vento 1, 3, 0 graus, com meia dúzia de nós. Gente, o hotel Oscar Luz, a aeronave já passou na vertical. Gente, vento 1, 3, 0 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 9, é por fora do solo. Estou embaixo travado 12 vídeos, 12 vídeos. Oscar, tendo Vitor, livre pouso na 1.7, vento no 3.0 graus com 7.9, altímetro no 0 no 9. Gente, o hotel Oscar Zulu segue novamente para o pedágio. Aqui para o pedágio. Gente, reparte no pedágio. Vamos para o pedágio. .99, mantém o ponto de espera. Cartão Vitor para o hangar da Bata. Tipo. Pode só que Serra na escuta. Tem uma aeronave, vai ingressar para a Bata. Confirme, já está pronto para alinhar. Gente, a linha mantém. Pode só que Serra. 223, decolado ao 08. Controle 19.8, bom voo. 198, 223. Repórter estabilizado. Após a ordem, ele autorizado em 10.3, passará estabilizado em 10.2. Para a base.

Mantenha saída guarda funcionando. Watch out. Para a mata. Tem uma aeronave cruzando através do 28 e após um tráfego ingressando na final da 10. Já livrou a 35, Bravo Serra Serra. Segue eleitoral, autorizado o cruzamento através da 28, reporte livrando. Autorizado, vai reportar livrando o Serra Serra. Castango Vitor, frequência livre a estacionar. Encerra mais 3 minutos, mantenha a posição alinhada. Correu, Tarsa Zulu já na terra, tá pegado. Correu na Tarsa Zulu no pedágio? Vai pra lá. Confirme. Tarsa Zulu está pra lá. Cliente, chame para o retorno. Chama lá. When the red for descent. Bravo Serra Serra, livrou a 28. Cliente, controle 19, decimal 8, com voo. 19, 8, graças, senhor, o Serra Serra. A 251 e o 3395, com você. Permitido. Obrigado, até a próxima. Voo no 621, estabilizado. Estabilizando, 621. Voo no 621, completa a aproximação, torre na noite, 95. 295, 621. Controle, o Papa Romeu Bravo Serra Serra, cruzou o campo, segue na sua escuta. Bravo Serra Serra, 506 via litoral, reporte utilizando o CR. Vai, reportar o Serra Serra. Centro, Recife, Sané, 63, Ouro. Bom, no 621, check trem, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 9. Livre pouso, no 0 com no 0 no 9, bom no 621, está embaixo da base. Pode voar, né, para o passageiro 2223? Possibilidade de voar Bridge, está presente? Afirma, autorizado Bridge, hoje na M311. É 311 no Bridge, obrigado. 2299, após uma indagona na curta final, ali mantendo zero. Chama agora Brasília, 12655 até no 2425. Rota dessa para 510, altímetro 1019, reporte através de sua... Action para ingresso. Negativo, é o azul 5107. Mantenha o 350, ação de identificação. Oi, pro Diabuco, tá 3536. 621 no solo, 15, leva direita, solo 121, decimal 1. Bom dia, 2065, mantenha a ponte espera. Tem. Luca 299, linha de cola, dá no zero, vento 140 graus com 79. Para o meu hotel Oscar Tango, confio o seu estimado de pouso. Ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, boa, 3504. Pessoal, Serra, após decolagem, condições curva à esquerda, cruza aeródromo de imediato. Livre de decolar, dá no 7, vento 140 graus com 8 nós. Outro 299, decolado aos 1,6, controle 1,9, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia.